Alô, alô, torcida de Camanducaia, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. O gramado é verde pintado de novo. A bola é branca, também pintada de novo. O juiz é escuro, com uma camiseta amarela e os bandeirinhas tribulam suas bandeiras. Uma é amarela e outra vermelha. Um time veste verde e outro veste azul. É um verdadeiro arco-íris, minha gente. Olha, olha, tudo igualzinho a um campo de futebol neutro onde que se pratica o esporte bretão que consagrou Serelepe, irmão do dito nome feio, o moço que veio de Planaltina. Mas torcida de Camanducaia, porfia, já começou e ninguém ainda mexeu no placar. Mas não tem problema, torcida brasileira, deixe o seu recado após o sinal que assim que eu terminar de narrar esta partida, este gol e eu retorno, é gol! Serelepe! Uma bola lançada para ele. Ele chamou o goleiro e o goleiro não viu. Ele passou por baixo do goleiro. Ele não, Serelepe. A bola que ele chutou. E termina o espetáculo, torcida de Camanducaia.